time, eu tô sempre na pressa, vivendo essa vida. Na adrenalina, o cenário é de guerra. O menor terrorista, mente calculista no campo de terra. A postura indigesta, se tiver infiltrado, cancela na risca. Digi time, eu tô sempre na pressa, vivendo essa vida. Na adrenalina, o cenário é de guerra. O menor terrorista, mente calculista no campo de terra. A postura indigesta, se tiver infiltrado, cancela na risca. Guerra de ego, quem tem mais dinheiro, quem fez primeiro, quem tá mais na moda. Eu passei de Air Jordan, entre a Orla e o gueto. Cuidado onde pisa, alemão na minha mira foi jogado fora. Eu olho escaneio, tô passando de ronda, elas olham na hora. A promessa do bairro agora, essas crianças querem ser igual. Eu quero fazer o que eu faço, a luz fora do breu. Aquele que sofreu esculpida machada, agradeça meu Deus, um dos poucos que nunca abandonou o barco, que nunca deixou fraco, o que sempre cumpriu com o que foi combinado. Digi time, eu tô sempre na pressa, vivendo essa vida. Na adrenalina, o cenário é de guerra. O menor terrorista, mente calculista no campo de terra. A postura indigesta, se tiver infiltrado, cancela na risca. Digi time, eu tô sempre na pressa, vivendo essa vida. Na adrenalina, o cenário é de guerra. O menor terrorista, mente calculista no campo de terra. A postura indigesta, se tiver infiltrado, cancela na risca. Adrenalina é o crime no sangue do bebel de raça, onde o caçador vira caça. Se dormir no plantão, vira brusa estampada. Digitimia, eu tô sempre na pressa, não pangua na pista. Pra ganhar dinheiro eu fiz várias merda. Menor de idade com olhar tenebroso e a cara fechada. A postura indigesta, mostrou ser leal lá no fecho das cargas. Pela de cria eu tô pronto pra guerra. AK terrorista, mirando na orelha pra acertar na testa. Digitimia, eu tô sempre na pressa, vivendo essa vida. Na adrenalina, o cenário é de guerra. O menor terrorista, mente calculista no campo de terra. A postura indigesta, se tiver infiltrado, cancela na risca. Digi time, eu tô sempre na pressa, vivendo essa vida. Na adrenalina, o cenário é de guerra. O menor terrorista, mente calculista no campo de terra. A postura indigesta, se tiver infiltrado, cancela na risca.